CYJ785, ondas médias, AM 1210, JK, Rádio Santa Catarina, estúdios na rua Bruno Pedro Dalbó, 3073, Humaitá de Cima, Tubarão. Super Santa, fundamental na sua vida.